escudo. E aí, qual será a sua explicação? Diante de Jesus, o juiz é confissão. Dia do juízo final. Ha, ha, ha, ha. Dia do juízo final. Ha, ha, ha, ha. Dia do juízo final. Ha, ha, ha, ha. Justo ou marginal? Você humilha quem está abaixo de você. Mostra personalidade, mas aos olhos de Deus está.